Romeo. Sete zero quatro nove, temperatura 24, ajuste 1011. LS é o Yankee Down no 2. Força Aérea 6100, chama agora o centro Recife, frequência 133.25 e alterna 125.1. Centro Recife, 133.25, alterna 251, e é o número dela. 070, boa noite, 16. Boa noite, 16. Está livre a final ILS, desça para 2 mil pés, ajuste 9009, informe estabilizado. Para 2 mil pés, ajuste 1009, vem reportar estabilizado, voo 1089. 8-16, passando Duna, completa aproximação, torre 18-6, tem um bom pouso. 18-6, obrigado. Controle Salvador, bom dia, gol 1-1-5-4, centro de informação, Charlie. Gol 1-1-5-4, boa noite, identifique, chegada Mari, desça para o nível 050. Identificou Mari 050, 1-1-5-4. Baixado e travado visual, passando o externo, boa noite, no meio. Centro, autorizado, 060 Gross com 8. Boa noite, no meio. Meia solo agora, 07, entrando à direita na minha disputa ao táxi, prosseguindo via Alfa, aqui no pátio 3 e reporte para ingressar no pátio principal. Alfa, aqui no reportar no pátio principal, gol 1-8-6. Confirmar o Gol 86, é Viaquilo, Pátio 3, entra, ingressa no Pátio 3 pro Pátio 1? Isso, ingressa no Pátio 3 agora e reporte para ingressar no Pátio Principal, ou no 8 no 6. Ok, tá certo, obrigado. Gol no 754, está livre a final ILS, desça para 2 mil pés. Ajuste em Salvador 1009, informe estabilizado. 2009, reportagem estabilizado, gol 1956. Ok, ingressa para o principal, portão 10. Para o 10, boa noite no meio. pesador, 1154. 1154, compra da aproximação, torre 186, até o meu posto. Bom dia. Salvador, bom dia, gol 1154. Gol 154, avistado, reporta sua externa. Vai reportar, baixou e travou. Pouso autorizado na 10060 graus com 62. Repouso 90, baixou e travou. Bom, 1154. Pelo 154, solo agora aos 20, livre direita, taxa na disputa. Vai prosseguir via Alfa, que